Quem não sabe o que eu passei, vai ter que me escutar. Tô tendo a vida de ele, tive sem te atrapalhar. Pele de ouro burguês, muita grana pra gastar. Eu matando e as estrelas. Tá brilhando aqui na minha frente. Eu sou da Polo Ice no pijante. Toma na coxa, tome glocada. Que eu pato pula de parapente. Mas uma mulher pra mim é frequente. Roda que a minha que eu pensar diferente. Já os ombros é mais barato. Hoje vi se eu sou cabeça da frente. Se tá devendo algo assim mesmo, se cobrando com medo de amar. No meu passado não foi desse jeito. Morro de medo de me apaixonar. Mas você não manda em você mesmo. Deus que manda, ele que vai mandar. Energia só jogada no vento. Tô colhendo o que eu pude plantar. Se tá devendo algo assim mesmo, se cobrando com medo de amar. No meu passado não foi desse jeito. Morro de medo de me apaixonar. Mas você não manda em você mesmo. Deus que manda, ele que vai mandar. Energia são jogadas no vento. Tô colhendo o que eu pude plantar. Te quero, amo com meu compromisso. Sucesso, meu filho. Fez a água virar vinho. Eu peço, menino. Deus gira nós nos caminhos. E é desde novinho. Diferente o meu brilho. Te quero, tá difícil. Amo com meu compromisso. Sucesso, meu filho. Fez a água virar vinho. Eu peço, menino. Deus gira nós nos caminhos. E é desde novinho. Diferente o meu brilho. Te quero, tá difícil. Amo com meu compromisso. Sucesso, meu filho. Fez a água virar vinho. Eu peço, menino. Deus gira nossos caminhos. E é desde novinho. Diferente o meu brilho. Virado de ata brilhante, eu vou no rasante. Já que o pop estourou, papo de Rio de Janeiro, praia o dia inteiro. Cristo Redentor, sorriso de ouro, pacote no bolso. Fruto do funk, da fé do Senhor. Mesmo desabilitado na pista de estrada, 300 km. Na garupa tem várias cretina, pronto, já vem pra festinha. Lins, gang, 4M, é gang, Iggy e Avante. Elas pegam a linha, um escapece pra lhe rimar. É assim que eu vou. Um brinde às milhares de brinde na taça. O bonde que o bonde brindou. De brinde na taça, o bonde que o bonde brindou. Na taça de ouro, o neném já brindou. Na garupa tem várias cretina, pronto, já vem pra festinha. Lins, gang, 4M, é gang, Iggy e Avante. Elas pedem a linha, um escapece pra lhe rimar. É assim que eu vou. Um brinde às milhares de brinde na taça, o bonde que o bonde brindou. Um brinde às milhares de brinde na taça, o bonde que o bonde brindou. Na taça de ouro, o neném já brindou. Tá brilhando aqui na minha frente. Eu sou da Polo Ice no pijante. Toma na coxa, tome glocada. Que eu pato pula de parapente. Mas uma mulher pra mim é frequente. Roda que a minha que eu pensar diferente. Já os ombros é mais barato. Hoje vem se eu sou cabeça da frente. Se tá devendo algo assim mesmo, se cobrando com medo de amar. No meu passado não foi desse jeito. Morro de medo de me apaixonar. Mas você não manda em você mesmo. Deus que manda, ele que vai mandar. Energia só jogada no vento. Tô colhendo o que eu pude plantar. Se tá deveram algumas imensas, se cobrando com medo de amar. No meu passado não foi desse jeito. Morro de medo de me apaixonar. Mas você não manda em você mesmo. Deus que manda, ele que vai mandar. Energia são jogadas no vento. Tô colhendo o que eu pude plantar.